Eu cheguei para um público de 400 e poucas pessoas, como aqui, e perguntei, quem é o responsável pelas suas vendas? E sabe o que eles disseram? Era um evento, uma convenção de vendas nacional, e eles estavam vestindo os 300 de Esparta. Todos eles tinham um escudo e uma lança. E cada vez perguntava, quem é o responsável pelas suas vendas? Sabe o que eles faziam? Pum, pum, batendo no escudo. Pum, pum, pum, pá, eu! E eu perguntei, quem é o responsável pela qualidade de vida dos seus filhos? E eles fizeram o quê? Pá, eu! Bato três vezes o pé e gritem, eu, quando eu fizer a pergunta. Quem é o responsável pelo lugar que você mora? Quem é responsável? Eu! Quem é responsável pelo carro que dirige? Quem é responsável pelo carro que você dirige? Eu! Quem é responsável pela qualidade das roupas e os países que você conhece? Quem é? Eu! E eu disse, então você é o responsável pelo seu sucesso. E eles disseram? Eu! E eu disse, e eu perguntei, pois profissionais de vendas, qual foi o último livro de vendas que você leu esse ano? Levando em conta, nós estamos final de julho. Qual livro de vendas você leu? Estou perguntando agora para você. Se você é, e eu vou perguntar o título, o autor e o assunto. E olha que eu conheço todos. Qual foi o último livro de vendas que você leu? Levanta a mão. Quem tem um livro, eu vou perguntar qual foi o livro. E eu vou perguntar o assunto e o título. Levanta. Vocês estão vendo? Eu tenho 480 vendedores aqui. Um, dois, três, quatro levantaram a mão. Eu posso perguntar o título? Eu vou perguntar. É vendas? Eu posso, amiga? Eu vou perguntar. De 500 pessoas, 6 pessoas levantaram as mãos. Então eu posso ser sincero? Você não é o responsável pelo seu sucesso. Você é o irresponsável pelo seu sucesso. Você é o irresponsável. Você vive de vendas. Você come de vendas. Você é o irresponsável pelos seus filhos. Você é o responsável pela sua qualidade de vida. É verdade ou não é, gente? Se você é vendedor, em 7 meses, você vive de vendas, e eu digo para você, a cada livro, pode apostar, a cada livro de vendas, bom livro, você aumenta de 15 a 30% suas vendas. Eu estou falando, se você ler 3 livros no ano, você ia dobrar suas vendas. Se você ler 10 livros, meu amigo, você ia aumentar 3 vezes suas vendas, 300%. E por que você não anda fazendo isso? Pessoal, Deus abençoe, obrigado.